cantando em gaita, sussocado, pop, uau-au. Que hoje o meu velho toque é sucesso nacional. Só quem conhece a cordiona nos moldes que eu aprendi, de que o tranco é diferente dos que andam por aí. Minha escola foi a serra, terra de gaiteiro bom. Não precisa muito assunto, é só me dizer o tom. Que o fole se abre inteiro e o fandango se arrepia. Este cuera vai passeando dos Bertuccio Tchubilia. Este cuera vai passeando dos Bertuccio Tchubilia. Viva o gaitaço! Viva! Viva o gaitaço! Viva! Gaita velha, corcoveia nos meus braços, que hoje tem baile graúdo, ajojado num gaitaço. Viva o gaitaço! Viva! Viva o gaitaço! Viva! Gaita velha, corcoveia nos meus braços, que hoje tem baile graúdo, ajojado num gaitaço. Meu Rio Grande dançador não vive sem um fandango. Em todo galpão gaúcho tem um gaiteiro tocando. Seu caos é de precisão, pode me chamar que eu vou. Onde faltar um gaitaço, pode crer ela que eu tô. Não gosto de me exibir, muito menos me queixar. Mas o Rio Grande aplaude quando escuta o meu cantar. Se a festança é bem gaúcha, eu toco de coração. E o povo conhece o tranco do gaiteiro do pontão. E o povo conhece o tranco do gaiteiro do pontão. Viva o gaitaço! Viva! Viva o gaitaço! Viva! Gaita velha, corcoveia nos meus braços, que hoje tem baile graúdo, ajojado num gaitaço. Viva o gaitaço! Viva! Viva o gaitaço! Viva! Gaita velha, corcoveia nos meus braços, que hoje tem baile graúdo, ajojado num gaitaço. E o gaitaço é deste jeito, companheiro!